estacionamento, só 3520. Prezado, prospect, só deixa o taxi 3520. Vai chamar, só 3520. Bom dia, até 3896, sendo identificação autorizada a chegada Mari, voe na praia de Duna, descendo para 2000 pés, ajuste 1096. Mari, direto Duna, 1096, da 3896. Vento 1,50 graus com 0,7 nós, temperatura 2,4. Para o táxi, o TAN 3520 com 123 a bordo, alterna Fortaleza, 3 horas e 10 da manhã. TAN 3520, siga a linha para o ponto de espera, modulador 1895, ajuste 1016, bom número. 16 agora, via Índia, espera torre 1896, TAN 3520. chegou no restrito transcópio. Autorizado 360 para Guarulhos e uniforme Luna 0. Decoda pista 10, saída da Euleda, transmissão Motiva. Controle 120, decimal 8, transporta 50 para 5. Salvador, tá 3520, no ponto de espera, tá pronto. Tá 3520, autorizado, Daniel, decolado, pelo 0210, grau 08, né? Autorizado, Daniel, decolado, pistão na 0, portanto 3520. Então, 3816, autorizando a final do procedimento LS-X-Ray, reporte quando estabilizado. Autorizado, final X-Ray, passará estabilizado, 3816. Controle Salvador, 1-2-0-8. 208, obrigado, então bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3520. Bom dia, tá 3520, contato radar na decolagem, subiu a sair da PUCA, tá amigo de voo 370. Obvia, podemos de voo 370, tá 3520. Azerbaijão, 3896. 3896, completo final do procedimento LS Acceleration, minha torre na frequência 118, decimal 95. 1895, 3896. Tráfego avistado, autorizado pelo pisco no zero, vento 1,50 graus no 09, ajuste altímetro no 06. 10 no 6, autorizado pelo pisco na 38 no 6. Voadora, está 3520? Flexível, está 3520. Possibilidade de voar a Aracaju? Está 3520, eu chamo o centro Recife na frequência 1285, alterna 1245, solicite o mesmo nome. Contact igual 1173 com 180 a bordo, 417 até na Campina. 173 autorizado, táxi ainda para o ponto de espera. Lato 1895, ajuste 1016 no voo. Retarque, ponto de espera no zero, 1016 no ajuste, igual 1173. Alvo, Salvador, 3, 8, 9. Juliette, Bruno. 438 no 62, siga via a Alfa Juliette, porta 62. Alfa Juliette, porta 62. Bom dia, Gol 1173, próximo ao ponto, para dar no zero. Gol 1173, autorizado a linha de decolagem, com 0, vento 150, graus, com 0, não. Liberem a decolagem no zero, Gol 1173. Gol 1163, decolou 36, controle Salvador, no deserto, 8. 308, bom dia, bom trabalho. 173, Natael. Bom dia, Gol no 173, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, autorizado a Troleda. Troleda, subindo ao 360, voo 173, bom dia. Só para essa informação, eu estou há 4 minutos aqui na entrada do gate 06 e não tem ninguém para sinalizador para chamar o avião. Sim, eu só vou lá entrar novamente. voo 1173, no centro Recife, na frequência 1251, alterna 1395. Recife 251, 3395. Ó, voo 1173.